tinha calado, julgando subestimou que a rima tinha acabado, pensando que suas palavras mais iriam nos abalar. Cheio de disse, me disse só pra nos prejudicar. Que tipo de amigo é esse que só quer nos ver por trás? Fala mal pra todo mundo, diz que não somos rapaz, mas quero ver se tu se garante chegar na rima, rapaz. A mente é rasteira, palavra ligeira, se não falou não fala mais. Com a começa agregados também começa amizade, palavras que representam uma união de verdade. O hip hop com base educacional, com disciplina e respeito pra atingir o ideal. Ralamos, cantamos, corremos atrás do objetivo comum, porque somos unidos como se fôssemos um. Não venha com seu olho grande nem sua inveja, batalha, mostre serviço, faça uma coisa que breve. Ficar sentado de braço cruzado fazendo cara de mal não vai te fazer crescer, nem ser especial. Tire essa trava do olho que atrapalha a tua visão, deixe de ser egoísta e preste mais atenção nos acontecimentos que estão à sua volta. Não veja no rap só mais um esgoto pra sua revolta. Pare um pouco pra pensar e apresente soluções. Não cometa os mesmos erros, as mesmas omissões. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. A malícia com insulta se mantém em pé. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. Não confie demais, não dê a ele o que ele quer. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. A malícia com insulta se mantém em pé. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. Não confie demais, não dê a ele o que ele quer. Nunca fui santo, sou apenas verdadeiro do que sou. Sou feito de carne e osso, Deus assim que me criou. Cheio de defeito, vim aqui pra aprender. Você aprende comigo, eu aprendo com você. Eu não sei mais do que tu, tu não sabe mais que eu. Aprendi desde pequeno que quem sabe tudo é Deus. Por isso não jogo conversa fora, escuto bem a parada. Sempre tô esperto, estudo bem a área. Pra os caras que não gostam de mim, só que no olho tô atento, sei pra onde ir. Também sei como agir, se for preciso eu não vou hesitar. Sobre esse assunto, eu vou é me calar. Quando tu vinha do caju, eu tava na castanha. Por isso cara, fica esperto, vê se não se engana. Quem olha a embalagem, não sabe o conteúdo. Quando abre o olho, já não dá. Tá tudo escuro, é, e o tempo fechou. Então segure a onda agora, foi você que procurou. Vivi de disso, tenta me passar pra trás. Só que minha base é forte e minha estrutura nunca mais é FDR. Não somente uma sigla pra muitos e pra mim. Um estilo de vida que só chega. A ficha cai então, com muito trabalho e sorte, respeitando os irmãos que faz a correria na mesma sintonia, colocando o rap onde ele deveria estar. Está chegando devagar, deslizando na balança, retomando seu lugar. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. A balança corre solta, se mantém em pé. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. Não confie demais, não dê a ele o que ele quer. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. A malícia corre solta, se mantém em pé. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. Não confie demais, não dê a ele o que ele quer. Você insiste em dizer que vai me ajudar, mas sente prazer em me criticar. Não incentiva o que eu faço, não apoia minhas ideias. No concurso que fizeram você tirou em primeiro, como rei dos mazelas e amigo da onça. Que eu escolhi quem tem você como amigo, não precisa de inimigo, esse ditado é antigo. Só eu que não entendi, mas fazer o quê? A vida ensina a não se envolver com pessoas que nem você. Não vou dar bobeira novamente, vou escolher as amizades a dedo. Daqui pra frente pode se considerar fora da minha lista, porque quem usa amizade como forma de malícia não merece conversar nem por um segundo. Se faz de amigo pela frente e por trás tá enfiando tudo. Que bobeira é essa, que vacilão é você? Perdeu a amizade que costumava ter, pra reconquistar não dá mais. Essa amizade já foi, um abraço, bye bye. Muitas vezes a amizade é uma coisa indefinida, tem que tomar cuidado para depois não pagar com a vida. Uma amizade vale muito, tem que saber escolher. Tem que ficar esperto para depois não se arrepender. Enquanto você luta para progredir, o que se diz seu amigo não está nem aí. Consciente de seus erros e usando como cobaia, a falsidade é assim. Ela tem duas caras, enquanto a face está contigo, a outra te descarta, faz parte de seus planos. Te chamar de irmão, fica babando seu ovo, mas não passa de um mundão, sempre usando suas metas. Quer tudo para si, deixando os outros na merda. Infelizmente é o que acontece com a falsa amizade. Se você está com grana, você é um irmão, e muitos vão se julgar seu amigo então. Na hora do perigo, todos irão correr. Aí você vai perceber que é melhor andar sozinho do que mal acompanhar, sempre traçando seu caminho pra não ser apanhado por um vacilão. Se liga, irmão, se liga, irmão. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. A malícia corre solta, se mantém em pé. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. Não confie demais, não dê a ele o que ele quer. Tem que ser Pelé, tem que ser Pelé. A malícia